Sucesso do Aladim. Mais uma nossa aí. Ei, você é boa demais, agora. Parece um manequim, linda e sem coração, perfumada e maquiada, sai espalhando ilusão. Ela é mais que um vício, te ilude, te engana. Ela é louca na cama e mente falando que ama. Ela tem de bonita, tem de bandida. O que ela tem de gostosa, tem de perigosa. O que ela tem de charme, tem de falsidade. Ela é uma covarde, mas eu quero ela pra mim. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Rochada, rochada. Volta, amor, volta, amor. Que eu te quero mesmo assim. Portal do Arrocha. Que ela tem de bonita, tem de bandida. O que ela tem de gostosa, tem de perigosa. Que ela tem de charme, tem de falsidade. Só quem tá solteiro joga a mão no céu cantando. Vai, vai. Volta, amor, volta, amor. Vem, pode me iludir. Volta, amor, volta, amor. Que eu te quero mesmo assim. Volta, amor, volta, amor. Agora eu quero ouvir o meu coral cantando bem alto, vai. Quero ver. Volta, amor. Eita, povo lindo. Tem vaquejada de serrinha, rapaz.